cartas frente ao mar. Primeira carta. Há já 25 anos que Ana morreu. Sim, morreu. A escuridão gelada do seu quarto aproveita agora todos os pequenos espaços onde a lembrança se vai anichando. Recorde-me, fechada num armário ainda pequena, como tinha medo do escuro. Passava horas a fio a pensar que este era o meu último refúgio. Há muito que o berço da infância fora perdido. Meu bem amado, deixo-lhe a intimidade da minha memória nestas minúsculas linhas que se vão desfiando frente ao mar, onde as minhas saudades são sempre antigas. Beijo eternamente, Ana.